Ora, então não se esqueçam de vir à festa, eu espero que venha muita gente, que o tempo vai fazer bom. E ora então vamos ouvir aqui uma canção do artista que vai estar, que é o Carlos Pires, e depois tenho aqui outros que meterei à frente. Então vamos ouvir uma cançãozinha de Carlos Pires. Quando ela chega, quando ele chega, traz alegria. Quando ele chega, que lindo dia. Quando ele parte, leva a saudade da sua aldeia, da terra natal. Quando ele parte, leva a saudade da sua aldeia, terra natal. Oh meu imigrante, tu és meu amigo. Oh meu imigrante, tens tudo contigo. Oh meu imigrante, tu és meu amigo. Oh meu imigrante, tens tudo contigo. Quando ele chega, traz alegria. Quando ele chega, parte, leva a saudade da sua aldeia, da terra natal. Quando ele parte, leva a saudade da sua aldeia, da terra natal.

espera de ti. Foste embora sem dizer um adeus, e os meus olhos só procuram os teus. Vem dizer que não te perdi. Amor eterno, fico à espera de ti. Foste embora sem dizer um adeus, e os meus olhos só procuram os teus. Vem dizer que não te perdi. À espera de ti. Foste embora sem dizer um adeus, e os meus olhos só procuram os teus. Eu vou te sustê-lo, é porque dou ais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Vou te sustê-lo, é porque dou ais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Apaixonado. Compartir un momentito, porque bailar es tan lindo. Olvidar y regresar, sonreír y perdonar. Mañana, trabajando, cantando, es más feliz. Aprovechar de los días, limitar las tonterías. Esperar y encontrar fuentes de maravillas. Ahora dejar la música, sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, es por ti doáis. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Por ti suspiro, es por ti doáis. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Grandes amores, eu um louco por te dar meu coração. Hoje mandando-te estas 24 flores, recebe as mulher, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra,

la tuya, deja tu Então são 10 horas e 46 minutos e faltam-nos apenas 10 minutos para as 11 horas, como o tempo passa. Ele passa muito depressa o tempo. Ora, então esta canção que eu vou enviar aqui, que vai, é pedido de António Lourenço para todos os colegas do seu trabalho. Ora, então eu vou passar aqui o Banda Lusa ao meu santo António. meu céu, casamentai. Quero tanto nesse dia mandar flores perfumadas, rosas brancas e vermelhas, especial para a minha amada. Mas o amor da minha vida ainda não encontrei. Por isso, meu Santo António, do Senhor eu me lembrei. Oh, meu Santo António, estou preocupado. Está chegando aí o dia dos namorados. Oh, meu Santo António, me atenda primeiro. Procuro um amor que eu sei do casamento. Oh, meu Santo António, estou preocupado. Está chegando aí o dia dos namorados. Oh, meu Santo António, me atenda primeiro. Procuro um amor que eu sei do casamento. Preocupado, está chegando aí o dia dos namorados. Oh, meu Santo António, me atenda primeiro. Procuro um amor, meu Santo Casamentai. Feliz daquele que ama e vive apaixonado. Já escolheu o presente para o dia dos namorados. Meu coração solitário está precisando carinho. No dia dos namorados não quero ficar sozinho. Oh, meu Santo António, estou preocupado. Está chegando aí o dia dos namorados. Oh, meu Santo António, me atenda. Agarro-me a ela. Não, senhor. E vou amar-se.

Ora, então são 11h30 aqui na nossa Rádio Arco-Íris. Ora, então tá muito calor e vocês tenham cuidado que durante os dias que vêm pode atingir os 37 graus à sombra. Ora, então eu tenho aqui mais um pedido que é da parte da senhora Madame Pinheiro, que ela pediu-me para passar um disco para todos os doentinhos, e não esquecendo a sua filha Elizabeth e todas as pessoas que o conhecem, e ela que tenha muita coragem, que os pais também têm muita coragem, e é o que ela pede, é que ela tenha muita coragem e muita saúde e bom, e tudo de bom. Ora então, eu vou passar aqui este lindo tema que é do Leonardo, Uma Lágrima. E toda a minha parte também, umas boas melhoras e tenha muita coragem, muita coragem, e todos os doentes do mundo. O meu primeiro amor ao despedir disse-me um triste adeus e foi embora. Agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora estou sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. Uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais, mas eu sei não esquecerá. O mundo agora é triste até demais.

Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Ora, pois é, meus amigos, estou na reta final, faltam 2 minutos para o meio-dia. Ora, espero que vocês passem um ótimo dia, uma ótima semana e que estejam prontos para sábado e domingo irmos ao nosso programa, ao terreno de Linharol, a Floride dos Obreiros. Então espero que até lá vocês portem-se bem e façam muito cuidado, metam-se à sombra, porque vai atingir quase os 40 graus. E no sábado normalmente está marcado 34 e no domingo já baixa um bocadinho, vem até 30. Ora então, espero que vocês estejam todos bem dispostos para o fim de semana. E da minha parte, a toda a gente que me telefonou, muito obrigado e espero que tivesse passado uma ótima manhã comigo e que lá estarei também sábado no nosso terreno da Linha O. Era então, até sábado e domingo, se Deus quiser. Tchau e boa semana para toda a gente. Daqui a pouco deixo-vos com o RTP Internacional para vocês saberem algumas novidades lá de baixo também. Então, até terça-feira próxima, se Deus quiser. Tchau, cá estarei para fazer uma outra nova emissão. Então até lá, muita saúde e façam cuidado com o calor. Tão bom ouvir o vento da terra onde eu nasci, deixar minha mãezinha que há tempos eu não vi. Hoje está tão velhinha, mas não mudou para mim. Como é bom voltar. Pelo menos 13 pessoas foram detidas esta manhã por suspeitas de roubo a idosos. Está em curso uma mega operação da GNR com buscas realizadas na área metropolitana de Lisboa e Setúbal. Os suspeitos